caros ouvintes, boa tarde para todos. Sejam bem-vindos à última edição de Expressões da Lusofonia. É verdade, o nosso programa Expressões da Lusofonia, vai hoje conhecer o seu término, ao fim de quase 20 edições. O Expressões da Lusofonia era o programa que lhe fazia companhia desde, se não entra a sua memória, março deste ano. O programa tinha a duração, como até hoje, de 2 horas, 120 minutos, das 17 às 19. Irá hoje conhecer o seu término para dar lugar a outros dois programas. Um, também será de minha autoria, o Anos 60, começará às 6 da tarde. O outro, o de Marcos Rangel, irá provar às 17. Dá pelo nome de Bate-Papo Musical e a partir deste domingo 9 de outubro vai passar a fazer companhia todos os domingos, entre as 17 e as 18 horas, aqui mesmo no canal 2 da Antena Web. Ora, a edição de hoje será muito especial. Iremos ter aqui, seis blocos de quatro músicas cada um, dois blocos de música de Portugal, dois blocos de música do Brasil e outros dois blocos de música africana. Infelizmente, não tenho material discográfico para vos trazer também dois blocos, ou pelo menos um sequer, de música da Ásia, ou neste caso, para ser mais correto, de Timor-Leste. Até podia trazer, mas não tenho de facto arquivo para isso, pelo menos músicas cantadas em português. E portanto é que essas músicas fossem cantadas em português. Vamos então hoje abrir em Portugal, ou em português de Portugal, que se preferir. Vamos começar com uma música lindíssima de Micaela, do álbum Desliga a Televisão. A música chama-se Sete Colinas e Uma Cidade. Para ouvir também perdidamente a voz de Luís Represas, às quais se juntarão Sara Tavares com um toque africano, o tema Nha Krecheu. Esta música que também surgiu no ano de 1999. Vamos fechar com uma chave de ouro, neste caso. Estou a falar de Alberto Ribeiro, que nos vai trazer aqui esta canção do Cigano. São as primeiras quatro da última edição do Expressões da Lusofonia para o domingo 2 de outubro de 2011. Quero enviar-lhe um grande abraço e agradecer antecipadamente por todas as edições que esteve connosco e que optou pela nossa companhia. Vamos à música então. Micaela, primeiro de tudo, com Sete Colinas e Uma Cidade. Que lembram varinas.

una in là. Estamos de volta, acabamos de escutar Alberto Ribeiro, na década de 1940, o tema Canção de Cigano. Vamos agora seguir com mais uma música lindíssima de Paco Bandeira, um dos grandes nomes da música portuguesa. Vamos ouvir aqui a versão de 2004, se a memória não me traiçoa, o tema Um Livro Chamado Inês. É uma música lindíssima que foi gravada também já por Paco Bandeira na década de 1970. Vamos depois ficar com Estrela da Tarde, uma música lindíssima, na voz de Carlos do Carmo. Para ouvir também o Tapete Voador, dos Da Vinci, e os Três Testigos cantam-nos Zap Canal. Quatro nomes marcantes na música portuguesa, cada um no seu tempo. Ou neste caso, Paco Bandeira. Sim, Paco Bandeira também mora na década de 70 e 90. Sim, tanto nomes diferentes, mas todos eles, como disse então, marcantes nesta nossa música nacional, na música portuguesa. Daqui a pouco vamos partir para a música proveniente do Brasil. É verdade, vamos atravessar o Atlântico para chegar até a uma terra que se tornou independente no ano de 1818, naquele que ficou conhecido como o Grito de Ipiranga, do então Rei Dom Pedro. Vamos à música? Começamos com Paco Bandeira e Um Livro Chamado Inês. Mulher é como um livro, antes de se folhear, tem beleza, tem doçura, que mistério tem olhar. Mas depois do livro lido, o livro não presta mais, a não ser que haja motivo que faça voltar atrás. A não ser que haja motivo que faça voltar atrás. Tive um livro tão lindo, livro que li tanta vez, um livro que me roubaram, um livro chamado Inês. E as páginas desse livro já não voltarei a ler, porque esse livro que adoro tem por dono um outro ser. Porque esse livro que adoro tem por dono um outro ser. Li tantos livros na vida, cada livro é uma lição. São livros que não me importam, livros em segunda mão. Mas esse livro que eu amo e a outro ser faz feliz, que não se esqueça jamais que foi o primeiro que eu li. Que não se esqueça jamais que foi o primeiro que eu li. Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia. Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas e eu entardecia. Era tarde, tão tarde, que a boca tardando-lhe o beijo mordia. Quando à boca da noite surgiste na tarde tal rosa tardia. Quando nós nos olhamos, tardamos no beijo que a boca pedia. E na tarde ficamos unidos, ardendo na luz que morria. Em nós dois, nessa tarde em que tanto tardaste, o sol amanhecia. Era tarde demais para haver outra noite, para haver outro dia. Meu amor, minha estrela da tarde, que o luar te amanheça e o meu corpo te guarde. Meu amor, eu não tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza. Foi a noite mais bela de todas as noites que me adormeceram.

Canal, a música dos Três Tristes Tigres, década de 1990. Atravessamos então o Atlântico e vamos desde já ficar com a voz de Ângela Maria. Recordamos o Arlequim de Toledo, uma grande música que aqui em Portugal ficou muito famosa, mais até na versão de Ângela Maria. Vamos seguir depois com uma outra música que eu acho que os ouvintes conhecem bem. Chama-se País Tropical e é de Jorge Ben. Quem é que não se lembra desta música? Vamos também ficar com mais outras duas vozes. Chitãozinho e Chororó, Assim Sou Eu, Pensando em Minha Amada. E também Leandro e Leonardo com Pensa em Mim. Quatro músicas que certamente os nossos estimados ouvintes, especialmente os acompanhantes dos Expressões da Lusofonia, estarão recordados. Quanto mais não seja, porque já contam alguns anos e recordam-se talvez de bonitas histórias ao som destas melodias. Para todos os ouvintes, na última edição das Expressões da Lusofonia, atravessamos o Atlântico para ouvir quatro vozes do Brasil. A primeira, como disse, chama-se Ângela Maria e canta-nos O Arlequim de Toledo. país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Em fevereiro, tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Sam baby, sou um menino de mentalidade mediana. Pois é. Mas assim mesmo feliz da vida, pois eu não devo nada a ninguém. Pois é. Pois eu sou feliz, muito feliz comigo mesmo. Moro no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Em fevereiro tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Some baby, eu posso não ser um bem do líder, mas assim mesmo lá em casa todos meus amigos, meus camaradinhas me respeitam. Essa é a razão da simpatia, do poder do algo mais e da alegria. Moro no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Em fevereiro, tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Ó, nova tropi, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Em fevereiro, tem carna. Eu tenho fogo e o viol, sou planeta, é uma deixa baterê. Sou planeta, é uma deixa baterê. Eu sou planeta, é uma deixa baterê. Eu sou planeta, é uma deixa baterê. Eu sou planeta, é uma deixa baterê. No meu Brasil, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Em fevereiro, tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. A cuiquinha. País tropical, bibi, abençoado por Deus e bonito por natureza. Esse bibi foi de campeão mundial. Em fevereiro, tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Em fevereiro, tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão, sou flamengo e tenho uma nega chamada Teresa. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Canal 2, da Antena Web. Imagine um rapaz apaixonado que arranjou a primeira namorada, seu corpo se queimando de desejo, sozinho olhando o céu de madrugada. Assim sou eu. Sou eu assim pensando em minha amada. Assim sou eu. Sou eu assim. assim pensando em minha amada. Imagine um jovem fazendeiro, depois de mais um dia de jornada, ao pôr do sol sentado na varanda, olhando a terra fértil bem cuidada. Assim sou eu assim pensando em minha amada. Assim sou eu assim pensando em minha amada. Chegada, a profunda alegria do estradeiro, que descobriu enfim sua pousada. Assim sou eu assim pensando em minha amada. Vamos pegar o primeiro avião, com destino à felicidade, a felicidade. Pra mim é você. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele, não chore por ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele. Estamos de volta, caríssimos ouvintes, depois de escutarmos este Pensa em Mim, a voz de Leandro e Leonardo, uma dupla que, pelos piores motivos, se separou. Pelos piores motivos, por causa da morte de um dos integrantes, a não ser se creio que era o Leandro, não é? Continuamos nas duplas do Brasil, Zezé Luciano e Di Camargo, aliás, Zezé Di Camargo e Luciano vão-nos trazer uma música que eu, por acaso, acho lindíssima. O tema dá pelo nome de... É o Amor. Para ouvir também Fábio Júnior com Desculpe, mas eu vou chorar. Vamos também juntar estas duas vozes, ou estas três vozes neste caso, mais duas, Sandy e Júnior, que nos cantam Imortal, é verdade, uma música lindíssima, enquanto que Maria Bethânia nos traz, ou melhor, até posso trazer outra, Gal Costa nos traz Gabriela. Eu ia trazer o meu coração até, mas vou trazer Gabriela, a música então de Gal Costa. Recuperando os nomes, para quem dei aqui às voltas, Zezé Di Camargo e Luciano com É o Amor, para ouvir também Fábio Júnior com Desculpe, mas eu vou chorar, Sandy Júnior com Imortal e, por fim, Gal Costa com Gabriela. Mais quatro músicas, daqui a pouco vamos partir, sabe para onde? Eu vou lhe dizer, vamos partir para a África daqui a pouco, para os sons africanos cantados na língua lusitana. Eu não vou negar que sou louco por você, tô maluco pra te ver. Eu não vou negar, eu não vou negar, sem você tudo é saudade, você traz felicidade. Eu não vou negar, eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você e esquecer de mim, que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que fez eu entender que a vida é nada sem você. Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fada, minha fantasia, paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou o seu apaixonado, de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim, eu esquecer que a vida é feita pra viver. Variando a foto sobre a mesa, e eu comigo aqui trancado nesse apartamento, olhando o brilho dos faróis, eu me pego a pensar em nós, voando na velocidade do meu pensamento. Eu saio a te procurar nas esquinas, em qualquer lugar, e às vezes chego a te encontrar um gole de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez. Então eu volto a conversar com minha tristeza. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Faz parte dessa solidão. Eu vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Na hora em que você voltar, perdoa o meu lugar, e às vezes chego a te encontrar num gole de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez. Então eu volto a conversar com minha tristeza. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Na hora em que você voltar, perdoa o meu coração. Vou chorar. Dessa solidão, vou chorar. Desculpe, mas eu vou chorar. Na hora em que você voltar, perdoa o meu coração. É bem assim que estou, é tudo que restou. Eu tive que escolher entre eu e te perder. Pena, tudo acabou. Eu cresci agora. Yeah.

assim, você sempre assim, Gabriela. Sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me nomeou? Estamos de volta, é verdade, agora com Rumo à África. Atenção, algumas das músicas são de considerados nomes portugueses, mas a verdade é que eram já eram residentes em África e tinham influência da cultura africana. Daí que não tenha problemas em trazer Curicutela, música dos do Ouro Negro. Também quero trazer uma outra música dessa altura, que dá pelo nome de Kurumba. A música é de Bonga. Vamos também ficar com Trás de Horizonte, a voz de Cesária Évora, e Dani com Lua, Minha Testemunha. São estes os próximos 4 temas, e atenção porque daqui a pouco vamos fechar a edição dos Expressões da Lusofonia, que durante muito tempo teve notícias. É verdade, ao longo de cada semana trazíamos as 5 notícias mais importantes da comunidade lusófona, um pouco por todo o mundo. Portugal, Macau, Moçambique, Timor, as comunidades portuguesas nos Estados Unidos, no Canadá, França, Suíça, Espanha, Luxemburgo. Trazíamos daqui e dali notícias que haviam marcado os últimos 7 dias. A partir de certa altura deixou de ser possível, mas, enfim, foram os condicionantes que nos impediram, não a falta de vontade. Mas, enfim, os Expressões da Lusofonia chegam já ao final, sem essa componente de notícias, lamentavelmente, mas, enfim, a vida é assim mesmo. Vamos então ficar, aliás, com estes 4 temas. Vou voltar a dizê-los, para que não haja dúvidas. Curicutela, os do Ouro Negro. Depois, Kurumba, de Bonga. Trás de Horizonte, da cantora cabo-verdiana Cesária Évora, que recentemente terminou sua carreira e teve, poucas horas depois, um acidente vascular cerebral. Vamos fechar com Dani e o tema Lua, Minha Testemunha. Fechar esta sequência, que lá está. Depois eu volto para, sim, as despedidas e fecharmos os Expressões da Lusofonia. Ficotaram sem saber, é aqui que truco não tem, para as mãos de qualquer um. Ai,

torna a trazer. Oh, mar biflã, onde encontrar? Mar, meu destino. Mar, vendam quanto de lena. Biflã, oh, mar, você que tem. Pra trás de horizonte, tinto já, tá chorando. Me flama, você que tem. Pra trás do horizonte, tinto já, tá chorando. Jogo de cabra cega, sempre a perseguir. cada volta que mundo dá. Ele tá trazendo um dor que tá te clamando pra Deus. Mundo, vou ter rolado por mim num jogo de cabra cega, sempre tá perseguindo. É da volta que mundo dá. Ele tá trazendo um dor e tá te amando pra Deus. Chegar ao final de mais uma expressão de lusofonia. É a última vez que me vou dirigir a si enquanto apresentador deste espaço radiofónico. Mas não poderia ir embora sem antes lhe agradecer por todo este tempo que esteve connosco, que dedicou do seu tempo à nossa, enfim, dedicou também a sua atenção às nossas palavras. É chegado o momento de lhe enviar desde Vila Nova de Gaia, norte de Portugal, um forte abraço e dizer-lhe que custa mesmo muito estar consigo. No próximo domingo, inicia-se Anos 60 às 18 horas. Antes, às 17, estreia-se na Rádio Antenaweb Marcos Rangel, um locutor do Brasil que nos traz, todas as semanas, Bate-Papo Musical, um programa de veras interessante e que convido o estimadíssimo ouvinte a prestar a máxima atenção. Vamos fechar com o Nicole e o tema Raquel. E depois os Irmãos Verdade, com Só Mais Um Beijo. Não são os últimos temas, já como estão bem, também ouvir mais outras duas cantoras, Bruna, aliás, e Neuza. A cantora Bruna vai-nos trazer Eu Sou Assim, enquanto que Neuza vai-nos trazer Amor. Duas músicas que vão então fechar em definitivo estas expressões da lusofonia. Mais um forte abraço, ouvinte. E muito obrigado pela preferência que deu a cada uma das edições das expressões da lusofonia que teve a amabilidade de escutar. Fique bem, tenha uma boa tarde e um até sempre. pra mim. Tá fixe, maninha, pode ligar. Rádio que só toca sucesso. vejo bem eu sentir que gostas de mim. Mas quero também te pedir, mas de outro jeito, não me deixes mais ficar longe de ti. Quero te amar, quero sentir o teu carinho dentro de mim. Deixa-me olhar e te tocar. Vai ter comigo. Vem, meu amor, dá-me um beijo. Mas também teu coração com desejo, com carinho e paixão. Só um beijo, com ternura e paixão. Só mais uma vez eu vou te amar. Quero apenas te pedir, como eu sonhei que nunca senti. Eu sei também que só depois desse momento eu vou saber se tudo que sonhei tu não és para mim. Deixa de amar, deixa sentir o teu carinho dentro de mim. Deixa-me olhar e te tocar. Vem ter comigo. Vem, meu amor, dá-me um beijo. Faz também teu coração com desejo, com carinho e paixão. Só um beijo, com ternura e paixão. Só mais uma vez Neuza.